Mas mandando um beijo aí pra galera do Da Massa Clã. Alô, família. 4M da Massa. 4M da Massa. Alô, mano, yeah. Zap. Skull, skull. Mil fitas, mil corres, um milhão de sonhos pra realizar. A vida te sacode, se você não se arriscar a buscar. Faça por merecer, faça acontecer. A sua vitória, quem faz sua história é você. Se juntei com meus amigos e saiu mais um hit. Oh não, trancadão no estúdio, boladão de rachixe. Só sintonia e paz, tranquilidade e mais. Nunca vou deixar os meus verdadeiros patrais. Só é multiplicar nossa firma, muito rica e vai ficar. Oportunidade única, papo de fortuna, sobrenome rico e briga de lugar. Os assuntos fode, quem pagar de logo pra girar. Diama gira lama, casa de joia flama, resolve com muita grana, se for pra confirmar. Vencer. Eles que não acreditaram vai me ver lutar. Nessa guerra louca eu tô louco no poder. Desfruta. Para na minha reta, busca bem pagar pra ver. Vai, yeah. Eu vou vencer. Eles que não acreditaram vai me ver lutar. Nessa guerra louca eu tô louco no poder. Desfruta. Mas essa moça vem pagar pra ver. Vai, yeah. Sei lá, eu tô na paz. Mano, zap, agora senta que eu nem lembro mais. Eu não lembro mais. Te falaram que eu não ia tá lá. O vira-lata nessa que caiu a máscara. Pode pá, por mim tanto faz. Foi mais um motivo pra eu ir atrás, hein? Se eu conseguia é porque eu vim atrás. Eu vim sagaz e cê vai levar cheiro desse ice. Passei na fumaça desse sombrou. Hoje eu vim de bondão, eles não me encontram, oh. Antes era busão de skate burro. Salve família, vadios, por eles eu morro. Salve Rick, Kevin, BH, braços. Vira lá, pra 4M da massa na é a praga, flagra. Metralhando a banca, tá comigo essa missão não para. Mano, zap, da massa clã, 4M, é o rap, é o funk. É o rap, é o funk. Tamo junto, caralho. Vamos, amigão. Yeah. Isso que é foda. Yeah. Vem! Yeah. Eu vou vencer. Eles que não acreditaram, vou ter que me ver. Lutar. Nessa guerra louca, eu tô louco no poder. Desfrutar. Para na minha reta, mosca, vem pagar pra ver. Acreditaram, vai me ver lutar. Essa guerra louca, eu tô louco no poder. Desfruta. Para na minha reta, mosca, vem pra pagar pra ver. Yeah. Eu vou vencer. Eles que não acreditaram, vai me ver lutar. Essa guerra louca, eu tô louco no poder. Desfruta. Para na minha reta, moça, vem pagar pra ver. Vai voltar de ré, yeah. Oi. Ó, passita. Pesado. É o rap, é o funk. Salve toda a família aí, ó. Ai, sintoniza. Tchau, irmão.